Capital Flight, this is the Zeta Road. Flower. Thank you. Governador Centro 9978. Está autorizado de vir à direita. Faz um sustento. 08, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gola 233, Aguaruna. Gola 233, contato radar, que vai vir para o Aguaruna, nível 360. Sim, Aguaruna 360. Para nada de 33, chame controle 5, frequência 960, hotel 9288. 308, obrigado, bom trabalho. Nós vamos 79, desça para 3 no país. Oi, pelo está autorizado o final do alerta, que foi visto na zero, está no estabilidade. Salvador, o Mojão Azul está 364, passando 1400 na FUCA. Mojão está 3234, com 4 radastros, hoje eu saio da FUCA, nível 350. Dia 350, Azul 434. 092, desça para 4.6. 2589, desça, Mojão. Estamos em Salvador, frequência 1-8-2995. Azul 979, autorizado 2 no 6. Com 2, 6, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 0, 9. Azul 9. 5, 8, 9, 9, 9, autorizado 2, 5, 0, o vento variável 3, 9. Depois 9, 0, 2, 9, 2. Então, no tráfego que precisa de aproximação, posição de 2 para 11 horas, 1 a 4 milhas, sendo toda 8 até 8 a 6 da companhia, cruzando nível 1 ou mais 0 no céu. Azul 9051, cruza esquerda para o 230, limite na grande esquerda 190. Azul 9051. Preciso manter a velocidade para o sequenciamento, não é? Eu não entendi que não é de novo. rádio, se você tem para o localizador. Ao contato. e à esquerda na curva, cuja esquerda na proa 190, deixa para 3 mil pés. Bom dia, Cidral 992, você falado. Cidral 992, bom dia, na página 10, tudo bem, saída Momo, para o convite do 330. E a Momo para o 330, 992. Uma 755, deixa na turma 4.3, a escuta na zona 01. Aguarde torno na pressão pela noite, na live. Estamos direito, estamos falando aí, 2-1, 2-1. 1-2-1-2, mal 1, é o 475. Pelo 75, continua a situação, aguarde disponível e informa o ônibus da companhia ou está no rolar de disponível. Certo, bom, a 75, já deve estar livre. 759, autorizado, do 4.0, verso 320 graus, 3.0. Autorizado pouso estão no zero, vento 320 graus, pouso em mais de combustível, 3 de próximo a 400 Foxtrot, 50 mulheres. Gente, vamos na 7, autorizado pouso estão no zero. No 759, declaro 5-0, sem controle 1-2-0-2-1-8. 208, vamos na 759, bom dia. Estou no 79 e após a tarde do 777 autorizado. Lembra que estamos aqui. Hey, 59, eu estou com a palavra de ser para a luz, 50, vai Lita, e 277. Let's reply direct to Lita Interception Planning 360, 017, 59. nós registrados, 53, pelo controle 120, 2187. 2187, 3, 1, 3, 9, 2, bom dia, doutor Rio, chegada a bom ano para o nível de voo 050. Alto, voo em João Rosalino. Decolagem de carro atrás, curva direita após decolagem. Perdido saída coral, Uno Bravo, transponder 0240, frequência de controle Salvador, 120, decolagem. Frequência 1, 2, 1, alternativa 2, 3, 2, 1, 8.